era adiante. Quem é herói no morro? Pop ou traficante? Sangue no diamante, outro anel de brilhante. A beleza do marfim custa dor do elefante. Por aqui virou moda, pop quer ser militante. Mas se a coca paga bem, rima com refrigerante. Sou PT pra terapia, poesia pé no chão. Cada vez que compro um Nike eu lembro da escravidão. Mão de obra escrava, finge que não lembrou. Vou pagar o carnê da copa só pra gringo gritar gol. Rajada de flow, flow, flow, que deixa os bicos de cara. Sem paciência de grande pra ouvir falso Guevara. Aviso que me seguir é um passo pra perdição. Palavra virou comércio, negócio, religião. Fiz inimigos eternos e amigos de momento. Querendo chuva de fama sem um pingo de talento. Novela enriquece, entorpece o pensamento. Cultura vazia que empobrece o movimento. Mensagem que muda a vida, não só entretenimento. Vou trazer nessa balada uma dose de conhecimento. Tipo Chris, cheguei odiado por todo mundo. Gritando que preto é foda no pique de vagabundo. Guerra silenciosa, a mente igual trincheira. Meus versos viciando muito mais do que a biqueira. Eu não sou alicate, mas eu tive a visão. Cuidado que as hienas roubam a caça do leão. A selva é muito louca, da floresta ao concreto. Uns vão fazendo merda achando que isso é o certo. O Brasil é igualzinho, do sul até o norte. Ter força de vontade é diferente de ter sorte. Nós lota a favela e o sistema prisional. Que se foda sua data e sua princesa imperial. Claramente, hoje nós estamos em outras correntes. E é tipo Matrix, mano, prisão pra mente. A marca prende o olho, acende, tu não enxerga a alma. Vende quem não é, nunca entende. O rap é foda, então aprende que não se rende. Se luta até o fim, poeta igual Sérgio Vaz, ouvindo os sons do Tim. Mudança, os bico odeia essa palavra. Tipo um vampiro no sol, em cada letra que nós grava. No buzo lotado, ouvindo piadinha. Espremido e pensativo, era assim que a gente vinha. Mochila nas costas, cansaço do trabalho. Na mente aquele sonho e uma rima do caralho. É agora, parceiro, é agora, não tô à toa. Por mim e por ti, pelos pretos, pela coroa. No corre sim, mas não por medalha e pódio. Alguns cantam amor, mascarando o próprio ódio. Humanos, um poço de contradição. Quem fez a democracia não aboliu a escravidão. No meio da Babilônia, eu vou fazendo um som. Com luz na caminhada, sem precisar de xenon. Enxerga sem luneta, faz balançar o planeta. E se o ego inflar, nós estoura com a caneta. É tinta nuclear, é bomba nos falantes. Cuidado que o futuro do carvão é o diamante. E antes que eu me esqueça, meu verso é corrosivo. Eu faço meu protesto e o manifesto é nocivo. Esse é o Brasil, tio, que não pega nem no tranco. Me diz quanto dinheiro que cala o ódio dos brancos. Puma, Nike, Adidas, nós usa e não engana. Sou parte do capital, mas um dependente de grana. Trabalho pro meu consumo, visto o que eu quiser. Não vão dizer qual marca que devo usar no meu pé. Somos um problema pro sistema falido, que prostitui sua filha e fabrica bandido. Gigante adormecido, que já não acorda mais. Somos fortes no protesto, só em redes sociais. Pecados capitais, serpentes na serpentina. Cannabis incrimina, libera mais nicotina. Coca, cafeína, no fim tudo é veneno. Igual radiação da TV desde pequeno. Reclama do que bebo, reclama do meu pack. Vou queimar a Babilônia e pedir um Big Mac. Clique, clack, proibido proibir. Pra nós a resistência é uma forma de evoluir. Sem lobby pra nobre, cara de pobre aqui notória. Cansei de me humilhar pra ter que passar na giratória. Escola esquece o índio até no livro de história. Nós que fumam fino, eles que perdem a memória. A TV investe, investe em fantasia. E só quando convém aplica filantropia. utopia. Ritmo e poesia, preto e branco também sou. Sangue de nordestino, de São Paulo morador. As cores se unindo é lindo, Sabota mostrou. Que o talento e a humildade não separa pela cor. Favela chorou, pô. Vejo vidas na correnteza. E a água que alagava hoje falta na represa. Mente pra refletir, o ego pra deturbar. Respeito vai se perder enquanto prego se achar. Desencanado de diz, e antes de me julgar, lembra que precar as diz não quer dizer se calar. O ódio não é o caminho, quero amor pra agregar. A cor da pele pra muitos, motivo pra odiar. Som que pra segregar, pregar desunião. Odiando outra raça, um verme varreu nação. Judeu de monte morreu, nazista praga do cão. Não fez o povo judeu querer matar alemão. Enquanto a cor importar, mais que o brilho no olhar, haverá injustiça e guerra pra escravizar. Livros de poesia, aos versos do dia a dia. Sagaz, trago a perifa na caligrafia. No peito, um bom menino, na mente, um homem feroz. O rosto desconhecido, mas geral pira com a voz. Ideia talibã, nos fone paz e clareza. Arriscando até de manhã, eternizando a beleza. Cheguei na função, boladão, com letra e refrão, sem perder a essência. Focadão, mas veloz, campeão, trago no coração dose de consciência. Pro mundão de ilusão e decomposição, o que eu faço é uma indecência. Pros irmãos de missão, sou o rap em ação. Trago verso com inteligência, pancadão. Meus versos bate na cara, mostra que a gente tá vivo, pois o rap nunca para. Protesto no Facebook, mas sabe qual é que é? Muito charlatão, quer ser Chico Xavier. No corre a cremação, conecta Cangaíba. Nos chamam de negão, outros de Paraíba. Nordista ou nordestino, o orgulho tá no peito. Cada letra é um tiro na cara do preconceito. Como disse Renan, fui atrás do meu sonho, fazer geral pirar em cada letra que eu componho. Mostrando evolução, cantando com coração. Cansei de ver os meus versos mofando na construção. Tijolo e decepção, cimento e solidão. Mostrou que a vida é foda pra viver de ilusão. Não vim pagar de sofrido, todo mundo tá no corre. Mas depois da ressaca, vi que a essência nunca morre. Na quebrada, fugindo das achadas. Sistema cilada, mulher e Xandão. Na calada, vida não vale nada. Resgata a molecada, rap é o som. Na quebrada, fugindo das achadas. Sistema cilada, mulher e Xandão. Na calada, vida não vale nada. Resgata a molecada, rap é o som.